empezar, no quería más, solo ratos nada más. Pero de la nada apareciste tú, me llenaste de emoción. Disse que eu era um fugitivo do amor, me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou, baleou meu coração. Esta canción. Aló, Lucas Hugo, qué placer. Y ahora preso estoy en las garras de tu amor. No voy a escaparme, no. Você disse vou atirar, eu gritei vou me apaixonar. Atire, atire, atire. E você atirou. Perigosa e linda, jeito.